Sábado das Crianças. É festa para as crianças, gente. Crianças da beijada, vamos todos festejar. Vamos todos dar as mãos e as crianças saravá. Crianças da beijada, vamos todos festejar. Vamos todos dar as mãos e as crianças saravá. É criança brincando, com doce nas mãos. É riso, é festa de Cosme e Damião. Dum, dum, dum, alegria da criançada. Dum, dum, dum, tem festa na beijada. Dum, dum, dum, alegria da criançada. Dum, dum, dum, tem festa na beijada. Crianças da beijada, vamos todos festejar. Vamos todos dar as mãos e as crianças saravá. Crianças da beijada, vamos todos festejar. Vamos todos dar as mãos e as crianças saravá. É criança brincando, com doce nas mãos. É riso, é festa de Cosme e Damião. Dum, dum, dum, alegria da criançada. Dum, dum, dum, tem festa na beijada. Dum, dum, dum, alegria da criançada. Dum, dum, dum, tem festa na beijada. Dum, dum, dum, alegria da criançada.